grande amor começa agora. Tudo é um sonho lindo pra mim. Você entrou na minha história. O amor não escolhe a hora. Pega a gente e deixa assim. As emoções estão nessa estrada. Coisas lindas são faladas. Nosso amor é mesmo assim. Eu e ela, somos dois apaixonados. Caminhamos lado a lado nesse amor. Caminhão.